vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, ai, seu carro tem um pé pra jogar, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma. Do lado direito é um pinheiro, do lado esquerdo é um retirador, cama véia reforçada, pra nós fazer amor. Do lado direito é um pinheiro, do lado esquerdo é um retirador, cama véia reforçada, pra nós fazer amor. Vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar. Pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma. Deixa baixinho, Beto. É, o cara tá baixinho. Um osso, dois ossos, um rego e um poço. Um osso, dois ossos, um rego e um poço. Um rugo, dois ossos, um rego e um poço. Um osso, dois ossos, um rego, vai. Swing é gostoso, hein, vai. Um rego e um poço, um osso, dois ossos, um rego e um poço, um osso. E logo desculpa que o pessoal do Abacadabra, né, dono desse sucesso, eu não consegui tirar a letra direito e eu vou contar do meu jeito. Desculpa, viu, preto, assim, ó. Toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente. Agora vai, vai, vai, vai, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente. Lado direito o pinico, lado esquerdo o retirador, cama box reforçada, pra nossa letra aprendendo, vem. Lado direito o pinico, lado esquerdo o ventilador, cama ré reforçada, pra nós fazer amor. Vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar. Pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente. Abracadabra! Pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente, toma, pente, pente, pente. Pente, Sérgio, beba! Ei, menino. Saber tocar sabe, né, Júlio Bebo? Acho que não é nada, não recebeu o cachê.